just ain't the same without you, lady. Right now my feet are wet and they don't know the steps. Or maybe they regret me leaving, lady. You're my passport home, my guiding light, my hand to hold. Oh, don't you know that you're my passport home. Without you close, I can't go on. So darling, keep the light on, keep the light on, keep the light on, keep the light on. I step back on the stage, the people call my name. This crowd just ain't the same without. Animais em condomínio. A questão de animais em condomínio é controversa. Há convenções de condomínio que toleram a presença de aves, animais de pequeno porte, como gatos, ou raças pequenas e médias de cachorro. Há casos em que a convenção do edifício proíbe e cobra multa por infração à norma. Nesse caso, resta ao dono do animal recorrer à justiça para reverter a cobrança da multa e até possibilitar que o animal permaneça no local. Os juizados especiais cíveis costumam ser favoráveis aos donos de animais, mas há a alternativa de tentar alterar a convenção ou o regimento interno durante uma assembleia extraordinária. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. Dezoito horas e 3 minutos. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá para fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação de DJ Marcante. O seu sábado não é completo sem esse programa. Afinal, você tem que se pré-aquecer, né, meu amigo? Daqui a pouquinho tu vai pra balada, mas tu tem que pegar um piquezinho primeiro, né? E tu ouve aquelas músicas velhinhas, gostosinhas, mixadinhas pelo DJ Marcante e voa lá. O programa de hoje começa com Savage, Don't Cry Tonight. Aumenta o volume aí.

needed to dilate. Mary, I'm not here to ask you to love me. Mary, at least tell me that you forgave me. Mary, I want you to know that I'm sorry. Mary, I really cannot keep on wondering. Mary, I feel that we could be Mais, tá? Não sai daí, não. Você está ouvindo Flash House. This is your radio station number one in Brazil. Dezoito horas e 37 minutos.

Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Venetian, Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian.

RioSulRádio.com. Ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. I've